os meus. Não sabe ainda com quem vai ficar. Tá indecisa entre ele e eu. Coloque agora as cartas sobre a mesa e se declare para o seu amor. Retire os grilos da minha cabeça. Defina logo isso, por favor. Qual de nós dois que é o seu amor? Você está me levando à loucura. Tá machucando o meu coração. Nunca senti um amor assim no peito. Não entende nada mesmo de paixão. Está levando tudo em brincadeira. Pode custar tão caro pra você. Eu amanhã posso estar com outra, vivendo com outra e nunca mais te querer. Eu amanhã posso estar com outra, vivendo com outra e nunca mais te querer. Você vai chorar. Você vai chorar. Você vai sofrer. Mas será tarde pra se arrepender. Você vai chorar. Você vai chorar. Você vai sofrer. Mas será tarde pra se arrepender. Vocalista da Cravo e Canela, meu irmãozinho Johnny Santana. Valeu, Heraldo, obrigado pelo convite. Deixa comigo. Coloque agora as cartas sobre a mesa e se declare para o seu amor. Retire os grilos da minha cabeça. Defina logo isso, por favor. Qual de nós dois que é o seu amor? Você está me levando à loucura. Tá machucando o meu coração. Nunca senti uma dor assim no peito. Não entende nada mesmo de paixão. Está levando tudo em brincadeira. Pode custar tão caro pra você. Eu amanhã posso estar com outra, vivendo com outra e nunca mais te querer. Eu amanhã posso estar com outra, vivendo com outra e nunca mais te querer. Você vai chorar. Você vai chorar. Você vai sofrer. Mas será tarde pra se arrepender. Você vai chorar. Você vai chorar. Você vai sofrer. Mas será tarde pra se arrepender. Você vai chorar. Você vai chorar. Você vai sofrer. Mas será tarde pra se arrepender. Valeu, Johnny. Obrigado a você e a Cravo e Canela.